pra chorar. Um passado distante que eu não consigo me lembrar. O meu destino é a batalha, mas eu não quero mais lutar. Na floresta dos sonhos brancos, ele veio me encontrar. Eu nasci pra ser uma arma, cercada da raça mais forte da terra. Mais forte. Não quero ser controlado. Não, não. Meu destino não pode ser em meio a tanta guerra. Ainda mais pelos humanos, raça desprezível. Matrona zombou dos meus sonhos, falou que eu não consigo. Então eu decidi fugir. Não quero viver aqui, mas eu não consegui. Matrona morreu por mim. Uma flecha acerta sua perna. Por querer então me defender? Luz e trevas no meio da guerra. Se vai na minha frente, já destruí barreiras de oponentes resistentes. Com Gideão esmago qualquer um que me enfrente. Sai da minha frente. Mas é por você, capitão, o motivo de eu lutar. Não pode sair vivo aquele que te machucar. Um cavaleiro sagrado que veio te procurar. Antes eu posso morrer, mas ele não vai te tocar. Não. Pra me proteger de qualquer perigo.